bom dia, senhor. Então, 3304, desça 3 mil pés, reduza para 180 nós. Essa 3 mil reduz 180 nós, 3304. Controle de Salvador, bom dia, Oxenor 6312, descida para 1-5-0, cruza no 60, tem informação, ó. 6312, identifique, chega da Mari, desça ao 060. Mari 060, 6312. Do 298 no solo aos 32, livre direito, chame solo frequência 121-9. A 3304 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150, tá, 3304. Estou em Salvador, o TAN 3663, bom dia, passo externo estabilizado. 3663, prossiga aproximação, aguarde pouco. 3663. 3663, corrigindo, mantém a aproximação, aguarde pouco. Zero. Ok, we're flying direct to Coke, descending down to flight level 050, America 980. Salvador, está livre o ILS, posição 3304. Autorizado ILS X-Trader, só 2 mil pés. Autorizado, posição 3304. Gente, Guardião 02, reporte por decolagem. A velocidade de aproximação. É do mesmo, 3304. Salve, Salvador, bom dia. Azul 4298, ligando na Golf. Azul 4298, autorizado TAPS via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 4298. 1895, 1921. Oxenor 6312, reduz a velocidade para 220 mais. 220, bom dia, o gol no 922 está 3 milhas para o índice R baixar travado. 922 é o segundo, ajuste 1019, continue aguardando, está livre. Está aguardando que está livre agora no 922. Reporte através do portão 612. Região 02, tá pronto? Região 02, autorizado. Comprou a norte, o vento, uma centena, 10 nós, ajuste no 019. Again, please. America 980, we're going to have trouble getting down to flight level 050. We'd like a flight vector off course. Autorizado táxi via parte 1 no Indiano, ponto de espera, 1-0, chame torre 1-8, decimal 9-5, o ajuste de altímetro 1-0, 1-9. 1-0-9, parte 1 no Índia, 18-9-5, lá no ponto de espera, 1-0-3-1-7-9. O Juliette Bravo Delta, fica atento, Airbus da TAM, no pátio 3, taxiando para o ponto de espera, 1-0. Após o mesmo passar a entrada do pátio, autorizado prosseguir até o pátio 3. Turn you right, head 180. Heading 180 is facing American 980, thank you. Direito, 219. Com curva esquerda, na saída Momo, Nitsa, após Puído, após onde intercepta pelo Whisky 1-0, após Formosa, após Conforme Rota. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5457. Autorizado 320 Brasil, decorado 1-0, cruz esquerda após, Momo, transição Nitsa, Puído, Upperwhisky 1-0, Formosa, 208 controle, 5457, transponde, 6225 do Xanã. 6225, atendimento correto, chame pronto, puxe bem funcionamento. Chama. Salve Salvador, bom dia, TAN 3663, drop. TAN 3663, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, TAN 3663. com 217, reduz a velocidade para 1809. Vamos lá, gente, com 28, mantenha a posição, Juliette. O Victor, Mike, quer ver a fotocópia? Autorizado, Carol Lorenzo, mil pés, decola 1-7, com curva direita no corredor C. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 0161. 1-2. Mike, aqui Delta, destino 019. 1-8, decimal 95. O ajuste é o cimento 019. Tango, ele mantém. 7-5-3-4-5, aguarde. O azul 4298 autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. O TAM 3663 segue o Embraer Azul via Juliette para a posição 03. Segue o azul, tá posição 3, o TAM 3663. A TRIP 5345 fica dentro da Embraer Azul, que estacionará à sua direita, na posição 08. Após ser autorizado para o estacionamento, chama o prototáxi. Desça 2.000 pés, 1.019, livre LS Express. Descendo para 2.000 pés, livre o ILS Taxway, manda estabilizado, 352, na nossa frente. O 17 comprou a do Litoral Sul, o controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5421. 3304, torre 1895. 1895. Bom dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, mantém a aproximação, aguarde pista livre, confirme e trem pouso baixado travado. Afirmativo, baixado travado. Torre do atendimento certo, poderia confirmar pessoas a bordo? Sim, estacionamento táxi, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-9-9. Solo Gono 922, livrou na Fox, está na Alfa para o Página. 1922, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 02, Fátima 1. Alfa Juliette, Fátima 1, posição 2, Gono 922. Solo Azul 91-31-3505, Pantera. 1-9-63-1-2-8-9. Então 090 graus, 1-0-9, altímetro 1-0-9-9. Livre pouso 1-0, tá 3-3-0-4. Ciente, é um pronto táxi. De Lias e atenta a cheira do mesmo, reporte final. Reporte para girar base na 17, Mike Echo Delta. 1-3-1, autorizado Recife, nível de voo 370, decola da 1-0 com curva esquerda na saída Pucca, transição Caju, via Upper Whisky 58. O controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-4-5-6. Gente, azul 9131, autorizado 370, chama o ponto de estacionamento. Para o estacionamento, faz o 31. Está autorizado, a linha é manter. No localizador 5217, complete o LS, chame torre 1895. 18 months. Confirma o tráfego que chamou? 7526. American 980, turn right, heading 060, clear the LS X-ray. Okay, 060, cleared ILS X-ray, American 980. Webjet 5826, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Identificou Mari 050, possibilidade de táxi? Mantenha a chegada, Web 5826, número 4 na aproximação. Mantenha. Mantenha a posição, o patrulheiro guarda as instruções. 5217, informa o tráfego, um helicóptero mantendo-se à espera no litoral sul, à sua direita, um Sikorsky 76, mantendo 500 pés. 7. A 3179, autorizado a decolagem, 120, 10-9, ajuste no 0, no 9. No 0, no 9, autorizado a decolagem, no 0, 7179. Puxa, acionamento, tirando 625, posição 1. Puxa, né, 6225, aguarda seu feedback. Guarda, 625. Botão 3304, autorizado a ingressar na Juliette, posição 04. Juliette, posição 4, 3304. Acionamento, 2223, puxa, acionamento. 2223, aguarda seu feedback. Trip 5345, fique atento, Airbus da TAM, ingressando posição 04 do Pátio 1, autorizado táxi via Pátio Índio no ponto 0, chame Torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 0119. Passarei 2223, fique atento em breve da Trip, que passará a saia da guarda após autorizado o pushback funcionamento, chame pronto táxi. Sim, acompanhando o Trip, puxa a cena, chamará 3225. Próxima foto, fora da pista ou na pista? Ingressando na pista, eles estavam fora da pista e ingressando pelo lado direito. Trip 5217, inicia a remetida, conforme a abertura cá. Arremetendo, 5217. Quieto, Delta, aguardando o farol do Tapuã. Delta, firme, mantém o Tapuã, aguarda a instrução. American 980, we're coming up on the outer marker for runway 10. American 980, runway 10, exclusive do Sandog, é runway. E o start é... Say again for American 980. 980 start missile approach procedure do Sam Animals at the runway 10. Okay, you want us to fly a missed approach for runway 10? Affirm. Okay, we're going around then. Would you like us to do the published approach out to 2,000 feet? Trip 5217 na escuta? Positivo. Estou com 757 da América, ele vai arremeter após o senhor. Chama o controle 120, decimal 8. 208. American 980, traffic ahead of you. It's Alpha Tango 472. Also are doing the missed approach procedure. Doing the dogs at the runway 10. Okay, we are flying straight out on the, Follow the procedure, the missed approach procedure as charged and call Salvador Departure 120.80. Just pay attention to the traffic ahead of you. Okay, we'll be looking for the traffic. Cinco, três, quatro, cinco, ciente, mantém o ponto de espera. Juliette, Bravo, Delta, informação em curso da Serra, número da Scopia. Então qual será por ideal para a barreira? And Charger American 980, we're at 2,000 feet. Faça a base pela direita para pistão no 7, Mike Echo Delta. For next procedure. Oh, roger, we're 2,000 feet, we're heading 102. Para o taxi. Passaria 2223, autorizado táxi, até através do portão meia dúzia. Através do portão meia dúzia, 2223. O azul 4299, fundo cópia. 17, o vento 080, meia dúzia de 9. 5, pronto cópia. 17. Roda 197 com curva esquerda na saída Momo, após direto na radial 317, prossegue visual no nível de voo 085. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5424. São com o mesmo vento Salvador, uma centena, 10 nós, 1019. Mike Echo Delta, informa dois tráfegos, decolando a 17, um de asa fixa e um helicóptero, mantendo a proa de decolagem, reporte para gerar base, Mike Echo Delta. Delta, reportará para gerar base. Neoleta 3179. Tudo é confirmado, pessoas a bordo. And now fly heading below position. Heading 300. Say again the heading, the position. Left, 0, correction, 300, American 90. Okay, we're heading 300 on the heading and say the position climbing to 5,000 feet. Position below of bomb on arrival. The bomb arrival, American 980. Oh, 35217 atinge e mantém 4,000 na proa de pelo. 35217. Controle web 5869 milhas de tato, vai ser necessária a espera? Afirmativo, estamos esperando um estimado aqui da infraero para a liberação da pista. Sim, obrigado. Controle Salvador, patrulha 05. 45, o senhor estava aguardando devido a um reporte de cachorro sobre a pista 10. Confirme. Só um minuto, vou confirmar com a infraero se a pista já foi liberada. Acionamento. Muito obrigado. Boa tarde, acionamento 25, passou 9 em uma borda, formação 4 horas de vista. Lift infraero. Índia, no ponto de fera da 10, chame torre 118 decimal 95, pois disse altímetro 10, 19. E a Índia, ponto 010, 295 reatores e 1969. Passaria 2223, segue o Fokker 100 da Avianca na fase central, via parte 1 no Índia, ponto 010, chame torre 118 decimal 95, o ajuste de altímetro 0019. Passe 1 no Índia, ponto de fera, chama na Índia, 2223. Papo, suba e mantém 3 graus, a gente tem 15 minutos. Gente, a aeronave solicitou prioridade para pouso, ok? Eu sei. Estamos ciente. O Washington 63, 102. O Trip 57 pode dar prioridade para isso, não para o combustível também, ok? O Chanel também pede prioridade? Não, não pede o 63-102. A gente tem 15 minutos apenas para informar. Gente, American 980 Control. American 980. I'm going to give you priority to land, okay? Descend and maintain now 2,000. Okay, priority to land 2,000, American 980, thank you. Patrulha, patrulha 05. Esperem, TAP Web, 5,2,000. Alfa Tango Tango, sou vetor para evitar tráfego. Curve agora à esquerda na proa 260. Isso, operação para evitar tráfego, esquerda 260, o Alfa Tango Tango. Fox Romeo Alfa, tráfego, informa a sua posição 2 horas, nível 055, em acessão nível 00. Mantenha a separação. Estou mantendo, por vez já esteja os órgãos que querem uma vez. American 980, descendo, mantém 2000. Descending 2000, American 980. Já, reporte, foi com espera. Autorizado, cruzar 17 via Mike Lima, Lima, solo 219. Agora para pouso, ok? Senhor, só recalculando, a gente tem mais 2 minutos de espera, tá? Gente, American 980, turn left heading 245, 245, American 980. Heading 245, descending 2000, American 980. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge. Onde intercepta o voo 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5501. 5 decolada 53, controle 120.8. 208-345. Oxe, na minha 13 no 2, curva agora à esquerda, proa 2, correção 330. 330 à direita, Oxe, na minha 13 no 2. Afirmativo, direita 330, Oxe, na minha 13 no 2, aguardando o último vetor para o lote. Paciente, último vetor para o lote. Controle trip 5345, cruzando 2000 pés. Solicita, se possível, proa de Dael direto. 345, suba ao 380 direto da El. 345. American 90 to localize course, turn left and head 160. 160 to intercept the localizer, American 980. A Quebec vai cancelar isso. 135217 está em Washington. O Falco Romeu, Salvador. Tá feio, né? Tem em condições visuais voar na proa 090? 090. Por gentileza. Vou autorizar ingresso pátio 1 até o pátio 3. Autorizado a cruzar 1 para o pátio 3, graças. Pare só descer no 045, Rolfo Fox Mel. 045. Salvador, tem uma aeronave aqui a 600 pés acima da gente, praticamente a 6 a 8 dias. Afirmativo 5217, o tráfego com condições visuais vai desça para 3 mil pés, 5217. Só que aqui não está em condições visuais não, não. Afirmativo, mantenha o 5217. Desceu para 3 mil. Webjet 5826 vai atingir 5 mil esferas da parede. O Oxenem 312 na presente para o localizador, curva à direita para o 080. 080 à direita, Oxenem 312. 980 is intercepting the localizer. American 980, complete LS and call Salvador Tower. 118.95. 118.95, thank you. Oxenem 312, 2000 pés, 1019, livre LS. 2000, 1019, livre LS, Oxenem 312. Marker for runway 10. 90, runway 10 is vacated. You are clear to land here, runway 10. 100 degrees, 10 knots, altitude is 1019. Clear to land, runway 10, American 980. 6225, decolado de Salvador, 56, controle 1208. 208, boa. 6225. Só um instante, Copa. Roger, Chanel 6225. 6225, suba ao 320, saída da El. 320 da El, passaram para nós, 320, Momo. Afirmativo, saída Momo. Momo, 6225. Posso Romeu Alfa disparando no 1500, certo? Gente, a gente vai checar com a sala S, a gente ainda não recebeu o CHG do plano, ok? Só um instante, por gentileza. Ok, 5217, aguarde o último vetor para o lock. Pode apurar a rotatória, Fox no meu alvo. Rotatória, gato. O Chiné 63 no 2, está autorizado 2 mil pés. Tá descendo. O Chiné 63 no 2. O controle. Juliette Tango Zulu já foi afastado sua modificação, pronto cópia. Afirma, Juliette Tango. Autorizado, porto seguro, nível de voo 100, decola da 100 com curva à direita na saída coral. O controle opera em 120.8 e o Despom 20253. Decola da 1-0, direita na coral, 0253 não tem a conta, 1208 com todos. Cada conta que corre, está no 43, está pronto para a conta. Já estamos do Oliver Sonar, chame pronto táxi. Aparecendo. Matinho, na minha escuta permanente, guardião 02. Que é o Fianchi Guarulhos, poderia confirmar parte de pista que decola? Webjet 5826 ao interceptar o ITAP, está autorizado direto do UNA POS, descendo para 3 mil pés com 1019. Vai voar do UNA POS ITAP, Web 5826, vai seguir na descida. 3 mil pés. Clear next right on the runway 121.9 American 980. Prosseguir na descida? Pode prosseguir para 3 mil pés, ajuste 1019. 3.019, 526. 526, reduz a velocidade para 209. No 2? 63 no 2, torre no 895. No 895, grato, bom dia. American 980, approve detect via Alpha Juliet, gate 11. Alright, Alpha Juliet 211, American 980. O Mike Alfianchi, o controle opera em 120.8 e o transponder 5445. A saída será da Euleda e Deus, pois Bravo Juliet, Bravo Golf Charlie, após voa direto com Fórmula 1. Michael Fian, contagiamento correto, chama para o estacionamento, tá? Rápido, boa tarde, bom dia, o gol no 93, está pronto para a Copa e Guarulhos 3 metros. Já são o Fox Romeu Alfa. Como 2, aguardará o Romeu. Zero, decola da 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, via Fazulu 1-6, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opera em 1-2-0.8 e o transponder 5461.